50 nós, que é 32. Azul 4208, chama agora Recife, 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, obrigado, bom dia, 4208. Adeus. 3663, deixa para 4000 pés, ajuste no 019. Gol no 922, efetuando novo desvio. Não, senhor. Tá voando levemente pelo desvio, não sei se você sabe. Certo. Funcionar 6225, sob vetoração para sequenciamento, mantenha proa, seu limite ao localizador. Desse mantenha 3000 pés, ajuste 1019. Gente, então entendido, vamos manter a proa, descendo para 3000 pés, ajuste agora 1019, nosso limite ao localizador. Muito obrigado. Na 6312, lista para 4000 pés, ajuste 1019. 4000 com 1019, acho que na 6312. Dia Papatango S, Fox India, identifique, via corredores, o ajuste 1019. No ideal, deixa para 3500 pés. Na 6312, completa a redução para 2109. 210, nós reduzimos. 6312. Sabadão, Chanel, 6225. Está em condições de visualizar, tem uma formação pesada aqui na nossa frente. Teria condições de nos autorizar agora na presença para o externo, senhor? Negativo, externo, autorizado Duna, 6225, reduza para 1809. Ok, 180, Duna já nos ajuda um pouco. 6225, descendo para quanto, você falou? Isso é para 2000, da presente, informe estabilizar no localizador. Ok, 2000 pés, reportará estabilizar no lock, Chené 6225. Chené 6225, informa o tráfego à sua frente, 5 milhas, Boeing 737-800, com grau de 190 nós. Ok, ciente, estamos com o tráfego aqui, ciente, graças. Controle Salvador, passando o Ecos 1-November. Passando o Ecos 1-November. Autorizado, final 065, Ecos 1-November. Gol no 922, completa aproximação, chame a torre 11895. 895, 922. O Chané 6312, nessa proa intercepte o localizador, fixa para 2000 pés, informe estabilizado. 2000 na proa, vai interceptar o lock, enquanto ela é estabilizada, 632, 240. Check 3. 1932? 1-18-95. 1-18-95. Estabilizado no localizador, chama 6225. É 225, chama a torre 1-18-95, trombou pouco. 1-18-95, autoriado. Então 3063, está reautorizado via para 2000, informe no localizador. Dia Trip 52 no PET, assinando em identificação, apresente o voo bom, fechando no ideal desse lado. Está voando bom, ideal de manhã, 52 no PET. Estabilizado, loca o campo à vista, chamei a 6312. 6312, completa aproximação, chamei a torre 1895, tem um bom posto. 1895, 632, bom trabalho. 1895. 1892. Salvador, gol, 1922, livre 1. Bom dia, 22, taxinha, alfa, reportante da Juliette. Taxa alfa, reportante da Juliette, gol, 1922. Taco da 3179 no 49 a bordo, 4 horas alterno galeão. Tô 3179, tá com a minha taxa de novo, tá com a minha taxa de novo, tá com a minha taxa de novo, tá com a minha taxa de novo, tá com a minha taxa de novo, tá com a minha taxa de. Go 1605, Skunk Identity, clear bomb for level, down to flight level 050. Alfa Juliette 05, 3663. que é com o Delta pra cima? Sete, Mike, é com o Delta, o ajuste 1019, em chão para descida para 510. Clip 5217, confirme a sua indicada? Clip 5217, confirme a velocidade indicada? Clip 5217, Salvador. Salvador chamou 5217. Afirmo, confirma a indicada. 2501. Eu só tenho condição de manter ou incrementar até próximo de pelo? Até o externo, se necessário. Certo, se necessário para seu número 1, o 5217, informe para a redução. Tomará. Controle, bom dia, T3179, decolou na slot. Bom dia, T3179, contato radar, autorizado Leda, vou para o 380. Leda, 380, 179. Bom dia, Web 582000, identifique, chegada Mari, desça para o nível 070. 070, seria possível a presença do anão 8? Seu número 4 para a aproximação, mantenha a chegada ao 582000. Desça para o 582000. É, responsabilidade da companhia de Guarijá aí, ok? Rapaz, da empresa aí que não estava. Bound is Alpha Tango 72. Roger, go 165, have respect. Alô, Trip 5217. Prossiga. Tem referência visual, possibilidade de aproximação de Duna? Autorizado Duna 5217, é o número 1 na aproximação. Desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000, e chamará quando... Go 1605, get the speed to 2109. Tá 3304, deixa para 4000 pés, o ajuste 909. para 500 pés, informe outra vez a situação. Possibilidade de coordenar pro de Bridge Natal Centro Recife, por 3179, por gentileza? Agora de coordenação, até uma 3179. Aí escuta, galera. Controle, bom dia, Azul 4039, decolando, você escuta. Bom dia, Azul 4039, contato radar, está autorizado o líder, vou para o 340. Autorizado Leda 340, Azul 4039. Visual, possibilidade da curva esquerda para interceptação na final da 10? Livre o trip 5217. Voo externo então, 5217. A 3179, autorizado o Bridge. Bridge, 3179, muito obrigado. Go 1605 down to 3000 feet, 181019. 3000 feet, 181019, go 1605. Aqui é que o Delta chama a torre, frequência 1895, Campo Bosque. E 5826 está reautorizado para 5000 pés, o ajuste no 019. 019, 5000, o AB 5821. Passaria 2227 para o 4. Informação GET. Aqui. Confisco autorizado nível 260. Demolda pistola 0 para a segunda curva direita. Saída Armor Elétrica. Vitória do Confisco. Controle Salvador, vamos da Igera Decimal 8, Souza do 8, Decimal 9, 5. Aciona 20, 0, 0, Salino 2, 2, 2, 3. Sim, sim, Sônia Conquista 260, Pistão 0, curva direita, ponte, Arbor, eleva, Sônia Conquista, põe direto, controle 1208, Torre 118, 9, 5, transponde 5010, Salino 2, 2, 2, 2, 3. Confirmando para a 317, quando vai no 0, curva direita, saída, estamos para a 10. Ok, excelente, pistão no 0, curva direita, após a bola. Reduziu o trip 5207, visual para a 10, autoridade chama a torre. Autoridade chama a torre agora, trip 5207, 1918, decimal 95. 1895, obrigado, boa. Bom posto. Go 1605, clear the final ALS approach down to 2500 feet. Reporting localizer. Reporting report localizer, go 1605, final ALS approach. Camp 3304 está reautorizado via para 2000, o ajuste 1019, informe no localizador. O 3304 da TAM informa que recebo sua transmissão entrecortada. 3304, 2019, 10 para 2000, seu maré estabilizado. 5/5. Obrigado. Echo 1605, contact final approach down to 2000, contact tower and 118.95. Tower 118.95, go 1605. Da 3304, está autorizado ao final do procedimento, descendo somente para 2.500 pés, devido a tráfego nos corredores, mantendo 1.500, à sua frente. Entendeu, dessa 2.500 para 3304. Salvador, America 980. America 980, ready to copy? Ready to copy, America 980. America 980, 2HP6, clear, flight level 330. The bar skirt runway 10, prepare for flight turn to Fuka, departure, and Paracaju position via upper reach high station. Salvador, departure 120, runway tower 118.95, call 5006, American 980. Good, runway 10, climb maintain 330. After departure, left turn, Puka departure, rocket view transition, upper with speed 58. Departure 120.8, tower 118.95, squawk 5003, America 980, gate number 11, information India. American 980, now have information Juliet, and then set up a position. Update the current altimeter. Solo 3P 5297. Trip 5297. Alfa Juliette, rematando o Astrid. Autorizado, contato. Sonar 62, por favor. 25. 3325, alternado azul 4039. Tá 3304, só livre a para 2.000 pés, informe no localizador. Comparando o localizador, tá 3304. Bom dia, tanto 3259, identifique, chegará bom, desça para 4.000 pés, ajuste 1.019. 4.000 pés com 1.019, como apelo? Autorizado, por apelo. Já temos. Pode 582, está livre ao final do procedimento, desça para 2.000, informe no localizador. Para 2.000, está livre o procedimento, vamos lá para o localizador, está retornando a prédio do ano 5.2.000. Utilizado para 3304. 3304, completo o processo.